aponta pela esquerda pro 0, pro 360. Esquerda pro 360, 0404. Esquerda 360, 04. Esquerda pro 330. Esquerda 330. 8-0-5 para o 3-0-5 à esquerda, para o 1-6-5. Vai para a final no 7 metros abaixo. Vou ser cargado com o registro 17. Campo 090 graus, 099. Ao meu leite, livre pouso no 7. 7, curva esquerda, ingressa para o Delta, passa para o Girabás. Curva esquerda para o Delta, passa para o Girabás. Ficou à esquerda, perna do vento, passada para a gira base, forma que é pouso final. Sempre. Bom departure, climbing flight level 350, Portugal, zero to four. to 4 request. Go ahead. Do you have any chance to proceed out of the room? Stand by. Obrigado. Thank you. Augusto, autorizando o procedimento, como estabelecido. Obrigado, bom dia, não autorizado voar em Duna, descendo para o nível de voo 0.5.

190, foi direto de lá. Mantenha a proa 015, logo do início, radial 300 do BR de Salvador. Autorizado, cruzamento, estaciona a frequência livre, segue. 8-9-6-3-1-0, desça para 3-7-9-0-1-5. Oscar, curva à direita proa 050 e isso permanece. Autorizado para o movimento elétrico da pista 1-0.